Percorre-se o mapa gasoso da dor pela margem agreste da garganta distendida. A glote na cave, o grito nos olhos, no sótão, onde o vento sibila ao passar junto à gruta, fica o frio polar a estalar e sem cor. Há um coro de ais, de estremecentes respiros, um melancólico silêncio a florir nos vasos da chegada. Não é perfume, nem flor de sal que tempera as lágrimas, que lhes dá sabor e apalada à velha dor. É rosmaninho desmaiado.